xodó. A rádio é minha paixão, eu não largo a rádio não. Ah, eu não largo a rádio de jeito nenhum. Quem nunca acordou cedinho, tomou café, ligou seu ratinho, ouviu sua canção preferida, lembrou do amor da sua vida. Quem nunca escutou seu rádio no carro indo pro trabalho, dentro de um ônibus lotado, torcendo pro seu time no estádio. É, amigo locutor. Superou, como não lembrar do beijo bom que me conquistou? Tentar esquecer o amor é jogar água pra cima, ai, ai, pra apagar o sol. A gente foi se envolvendo e o que era pra ser só pegação foi virando sentimento. Você mudou minha previsão do tempo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Depois que te beijei, me molhei numa chuva de amor. Depois que te beijei, me molhei numa chuva de amor. Coração não superou. Como não lembrar do beijo bom que me conquistou? Tentar esquecer o amor é jogar água pra cima, pra apagar o sol. A gente foi se envolvendo e o que era pra ser só pegação foi virando sentimento. Quem recebe não dá amor. E não espere ouvir de mim aquilo que você não me falou. Tá me confundindo com lanterna, só me procura de madrugada. Quando a luz apaga o amor presta, mas não sirvo pra andar de mão dada. Me cansei, onde é que eu tava com a cabeça quando eu me entreguei? Me cansei. Não falei que era rapidinho. O programa Sucesso da Tarde já está de volta para levar muito mais música boa. Muito bem, já estamos de volta. Eu dei até uma mudada na trilha, porque eu quero mandar um abraço especial. Mandar um abraço especial ao nosso grande Ian José Silva. Ian tá lá em Fronteiras, no Piauí, né, Ian? É. Fronteiras, não é o Piauí. Lá tem, inclusive, tem uma emissora parceira nossa, né? Lá em Fronteiras, no Piauí. Em breve nós estaremos também lá na Fronteiras FM, né, Ian? Ian tem... Ianzinho, pode olhar na Fronteiras também, Ianzinho. Na Fronteiras FM também, né? Mas nós não estamos ainda na Fronteiras FM, porém... Nós estamos aí... Na nossa super rádio difusora regional... Rádio Difusora Regional, também uma emissora maravilhosa, né? Tá sempre colocando aí a gente. É a voz de fronteiras para o mundo. Uma emissora aí do grupo IJS Publicidade. Uma emissora aí também grandiosa, tá sempre colocando a gente no ar, né? Ei, Anzinho, bota nós lá. Olha, eu já lhe disse. Conversa lá com o nosso padinho lá da Fronteiras FM. É, pra botar nós aí. Pra botar nós aí ou na semana ou no domingo. Fale com os homens aí. Rapaz, tá aí doido. Ai, ai. Mandar também um abraço aqui. Quem tá participando com a gente também? Deixa eu ver aqui, Lequito. Quem também tá com a gente é meu grande parceiro Raul Peixoto. Raul Peixoto tá com a gente, tá em Maceió. Tá fazendo os ajustes, né? Os ajustes aí. Em breve estaremos chegando aí na Gigante Pajussara, em Maceió, Alagoas. Gigante Pajussara em breve com a gente, se Deus quiser. E já estamos aí certos a nossa ida agora para Arapiraca, Alagoas. É, já estaremos aí em Arapiraca, Alagoas. Muito obrigado a todos da Rádio Líder em Arapiraca, Alagoas. O negócio é sério, viu? Uhum. Em breve nós vamos estar lá, se Deus quiser. Muito bem, bora com mais música, bora? Agora, porque aqui a música não para, a música continua. Chegando a nossa Solange Almeida, Superei, com Alana Macedo. É sucesso do Brasil. E a gente toca primeiro aqui, no Sucesso da Tarde. Fiz uma caixa com o que deixou das suas coisas na minha casa e queimei. E a culpa é toda sua. Sua família eu bloqueei, no celular eu te deletei, não deixei nenhuma foto sua. Foi eu quem te tirei da casa dos seus pais. Eu te ensinei a ser um, não, um babaca que trai. É foda, a gente se engana, se engana na cama. Você tem, peguei três, só pra te superar de vez. E agora, nem falta você faz. Solange Almeida, te superei. Já chorei, hoje eu não choro. Você aqui comigo, sou muito feliz, Alana, maravilhosa. Foi eu quem te tirei da casa dos seus pais. Eu te ensinei a ser homem, não um babaca que trai. É foda, a gente se engana, se engana na cama. Se quer saber dos melhores amigos que você tem, peguei. Maravilhosa, gente. Aqui é a sua tarde. Alegria e diversão no ar.